noites nas baladas. Sem querer, roubei seu coração. Desculpa, meu amor, não tive a intenção. Por favor, desgoste de mim. Nas baladas.